Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês viram a gente rindo aqui que nem os loucos? A gente estava rindo da última história do Jimmy, o filho do Alessandro. Chegou para a mãe e disse: Mãe, Deus falou comigo hoje, quando eu estava na cama. Disse, o que que ele falou? Ele estava falando baixinho, eu não ouvi, pedi para ele falar mais alto. Mas o que que ele falou? Ele disse assim: James, vai dormir. Moleque fantástico. Então, bom, cumprindo o programa que foi anunciado na última aula, né, com essas técnicas que eu juntei sob o nome de zetologia, do grego zeteo, quer dizer buscar, eu queria começar com algumas considerações sobre a noção mesma da verdade. Todos nós acreditamos de algum modo estar na verdade. Até o cético, quando diz que não existe verdade nenhuma, ele acredita que isto é uma verdade. O que significa a noção de verdade é de algum modo compartilhada por todos os seres humanos. Quer dizer, todo mundo tem alguma noção do que é verdade. E existem inúmeras trabalhos filosóficos clássicos sobre a noção da verdade. Em Aristóteles você encontra alguma coisa, em Santo Tomás de Aquino, mais modernamente em Heidegger, Husserl, né? Mas eu acredito que todas essas investigações filosóficas, elas já partem de uma noção já muito trabalhada e consolidada. Dificilmente, ou nunca, na verdade, nunca encontrei ninguém que investigasse a verdade a partir da noção elementar da verdade na vida, por assim dizer, pré-filosófica. Quer dizer, o que as pessoas querem dizer quando elas dizem que tal coisa é verdade ou não? E em que medida nós poderíamos nos guiar pela definição escolástica da verdade como a coincidência ou adequação entre o pensamento e a coisa, ou o pensamento e o fato? Eu acredito que quando os escolásticos enunciaram esta definição, não foi com o espírito de criar propriamente uma definição, mas apenas um critério de reconhecimento. Quer dizer, você reconhece a verdade quando você vê que o seu pensamento coincide com aquilo que a coisa está lhe informando, de algum modo. Mas pode ser essa a definição da verdade? Falar, acho que não, porque os escolásticos eram todos autores católicos, certamente tinham lido a Bíblia e ouviram Jesus Cristo dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível que a segunda pessoa da Santíssima Trindade fosse apenas uma relação entre pensamento e coisa. Tem que ser algo mais, tá certo? Mas, por algum motivo, que eu não sei, não quiseram explorar esta via mais profundamente, pelo menos nos escritos de ordem filosófica. A demarcação de uma linha estrita entre filosofia e teologia, que foi tão criticada pelo filósofo protestante Hermann Doyle-Erd, ela de fato implica, às vezes, uma tomada de posição meramente convencional, quer dizer, não vamos transpor aqui esta fronteira. Mas essa fronteira é apenas disciplinar e convencional, ela não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Na estrutura da realidade, a própria fronteira entre natural e sobrenatural é quase impossível de demarcar, de maneira que, pela simples razão de que o sobrenatural, sendo onipresente, você não pode fixar uma fronteira e dizer daqui ele não passa. Daqui você tem a perfeita autonomia do natural. Tudo isso são noções absolutamente convencionais. Quer dizer, se você define a natureza como um certo campo onde vigoram determinadas leis, nada prova que não haja outras leis interferindo ali sem que estas sejam por isso alteradas. A famosa noção de que, por exemplo, os milagres são coisas de ordem, de causa sobrenatural. Para mim, essa é uma definição que não diz coisa nenhuma, porque você não sabe quais são os limites da causalidade natural. Não é? Então, essa definição da verdade como adequação entre pensamento e coisa é apenas um critério de reconhecimento. Alguns autores escolásticos esclarecem que é quando você percebe esta coincidência, esta harmonia de pensamento e coisa, de modo que a sua inteligência admite, aceita aquilo plenamente, sem temor de errar. é de muito bem. Então aí a verdade fica definida por uma sensação subjetiva que você tem. Quer dizer, se você não tem o temor de errar, bom, eu acho que qualquer idiota, quando diz uma idiotice, ele, em geral, diz sem temor de errar. Então, isso, evidentemente, isso não basta. Eu não quero entrar aqui na investigação filosófica da verdade, que pode ficar para mais tarde. Ela é importante, mas ela pode ficar para mais tarde. O que me interessa é tentar situar o cidadão, aí o estudante, numa posição onde ele esteja em condição de buscar a verdade com mais possibilidade de acerto. Então, a primeira coisa que nós temos que admitir é o seguinte: embora a verdade possa ser reconhecida por esta coincidência entre pensamento e fato, ela não poderia estar no pensamento se não estivesse no próprio fato antes. Ou seja, na busca prática da verdade todos os dias, da verdade dos fatos, dos acontecimentos, da nossa experiência, nós não podemos, de maneira alguma, seguir ao critério de Aristóteles de que a verdade só existe no juízo, quer dizer, em algo que a sua mente afirma a respeito da realidade. Nós temos que admitir que a verdade está na própria realidade, quer dizer, a realidade diz algo, tá certo? Então, se você olha, por exemplo, uma paisagem ou uma fotografia de uma cidade, você vê que o número de informações que você recebe ali é ilimitado e inabarcável. Tá certo? Qualquer situação. Você olha aqui a sala onde eu estou, digo, bom, é que eu estou recebendo tantas e tantas e tantas informações que eu não consigo nem sequer registrar todas. Tá certo? Isso quer dizer que existe uma desproporção, sempre uma desproporção, entre a verdade que está na realidade e a verdade que é captada pela sua mente, pelo juízo. E isto é um dado fundamental. Isso quer dizer, nós não captamos a verdade, nós captamos verdades. Não é isso? Quer dizer, a verdade para nós é inacessível pelo simples fato de que ela se identifica não só com a totalidade da realidade cognoscível, mas também com partes da realidade que não são incognoscíveis para sempre. Tudo isso é verdade, quer dizer, aquilo que está além do horizonte, vamos dizer, você pegar o horizonte de consciência da humanidade inteira nesse momento, tá certo? Ela tem um limite, evidentemente, ela é muito grande, mas tem um limite, e para além disso existe, por assim dizer, mundos e mundos. Tudo isso é verdade, tá certo? Então, a verdade está, de certo modo, instalada diante de nós, e o que nós captamos dela é, em primeiro lugar, uma seleção, e em segundo lugar, uma formalização. Se você olha, por exemplo, uma paisagem, você vê que a totalidade dela, evidentemente, ela tem uma forma em si mesma, mas essa forma total é inabarcável, porque teria que abranger ali cada folhinha, cada formiguinha, cada balançadinha que o vento deu em cada folha, e nós não podemos pensar tudo isso. Nós estamos vendo, certo? Mas também com o nosso pensamento, aquilo que nós representamos de nós para nós mesmos, e que nós podemos dizer, é evidentemente uma seleção e uma formalização. Tá certo? Isso quer dizer que a verdade nunca chega a ser uma coincidência total entre o pensamento e o fato. Nunca. Tá certo? Ela é isso, vamos dizer, idealmente. No máximo, você pode dizer que o seu pensamento não desmente o fato, ou não mutila o fato, tá certo? Mas não que ele o reproduza. Tá certo? Além de nós operarmos uma seleção sobre os dados da realidade, nós operamos uma formalização. Ou seja, aquilo que não tem forma não é pensável, não é representável para nós. No mínimo, você tem que fazer uma forma gráfica, por assim dizer, ou uma forma sonora, uma sequência de sons, ou uma convergência de sons, que adquira, então, vamos dizer, um formato que seja reprodutível, que você possa não só perceber, mas que você possa repensar aquilo. Quer dizer, você seleciona um conjunto, dá aquilo uma forma. Essa forma não é totalmente inventada por você. Isso é muito importante. O negócio do Kant, de que são as nossas formas a priori que determinam, vamos dizer, o conjunto daquilo que nós aprendemos, salta uma parte importante do raciocínio, que é da onde nós tiramos essas formas a priori. Kant dá por pressuposto que nós nascemos com elas, que já são inatas, e isto não é verdade de maneira alguma. Por exemplo, a nossa noção de distância. A noção de distância não é uma coisa que possa estar no nosso cérebro, né? Porque a distância não é entre pensamentos, mas é entre dados do mundo sensível. A nossa noção de distância é condicionada, em primeiro lugar, pelo nosso tamanho. Em segundo lugar, pela nossa capacidade de deslocamento no espaço. São dois dados externos. Não é isso? Então, se você disser o que são 2 quilômetros, depende, 2 quilômetros para mim é uma coisa, para uma formiga é outra coisa, para uma águia é uma terceira coisa. E isso depende não do nosso aparato de percepção, mas da forma do nosso corpo, da forma da nossa presença no mundo físico. Então, quer dizer que muitas das categorias, né, a priori, elas não são tão a priori assim. Elas são a priori em relação às experiências seguintes, mas elas também foram adquiridas, de algum modo, da experiência. Tá certo? Não sob a forma de uma apreensão consciente, quer dizer, que você, agora eu vou captar aqui a noção de distância do mundo exterior. Não, isso é tudo muito, muito rápido e é um processo totalmente inconsciente. Tão inconsciente que mais tarde você pensa que esses dados são realmente a priori, quer dizer, que você nasceu sabendo daquilo. Não é isso? Eu digo, bom, eu não posso ter nascido com a noção de distância. Por quê? Porque eu cresço, meu Deus do céu. E à medida que eu cresço, as distâncias são menores para mim. Né? Acho que todo mundo já teve essa experiência de, depois de grande, voltar à casa paterna e você vê que aquela casa era muito menor do que lhe parecia. Todo mundo tem essa experiência. Não é isso? Então, quer dizer, a nossa noção de distância, ela é uma proporcionalidade, evidentemente. E a proporcionalidade depende do tamanho do sujeito cognoscente e também da sua capacidade de deslocamento. Isso quer dizer, de você pensar assim, o que são 10 quilômetros para um veado, tá certo? E para um bicho preguiça. Certamente não é a mesma distância. Mas para o bicho preguiça, 10 quilômetros se aproxima do infinito. Mas se for o veado, 10 quilômetros é nada. Então, outra coisa que também não pode ser a priori são as direções do espaço. Que você aprende na medida que você tenta ficar de pé, tenta se deslocar, então você percebe que existem, por assim dizer, distâncias máximas. Né? À frente e atrás, direita e esquerda, em cima e embaixo. Algumas das quais são absolutamente inacessíveis. Você pode ir para frente, você nunca vai chegar no fim do caminho, também à direita e à esquerda, e em cima e embaixo, muito mais ainda. Então, tudo isso são formas do universo que se implantam em nós, que nos são impostas pela situação real onde nós estamos. E essas, vamos dizer, essas figuras básicas, essas formas básicas, são aquelas com as quais nós vamos medir e representar todo o resto. Tá certo? Então, isso quer dizer que nós, quando percebemos qualquer coisa, nós estamos sempre comparando algo com essas formas básicas que foram as primeiras que se imprimiram em nós. Distância, peso, tamanho, etc, etc. Né? Então, de cara, nós percebemos o seguinte, toda verdade é uma comparação. Isso é o máximo que nós podemos pegar. E essas comparações podem ser mais adequadas ou menos adequadas. Você imagina a multidão de percepções que você já teve, que já se impregnaram na sua mente, desde que você nasceu, e as próximas que você vai ter. Tá certo? Então, a possibilidade de confusões aí é enorme. Né? Só que um dia você percebe o seguinte, independentemente das formas que eu tenha já dominado, armazenado, e que eu consiga manejar, as coisas têm as suas próprias formas. Não é isto? E nem todas as que eu possa projetar sobre elas são adequadas. Algumas são próprias daquela coisa. Claro que eu não vou esgotar jamais nenhum objeto. Por exemplo, estou olhando aqui uma mesa. Não é isso? Eu nunca vou poder olhar essa mesa por todos os lados ao mesmo tempo. Mas eu sei que ela tem todos os lados ao mesmo tempo. Ela não vai criando novos lados à medida que eu vou circulando em volta dela. Tá certo? Então, eu estou fundindo, por assim dizer, uma parte que eu percebo atualmente, neste momento, que está acessível a mim, com outras que são meramente potenciais para mim, mas que para a mesa não são potenciais. O outro lado da mesa, para mim, é uma mera potencialidade, quer dizer, algo que eu poderei ver se eu circular a mesa. Mas eu sei que seria impossível uma mesa que fosse criando os seus vários lados sucessivamente à medida que um ser humano a circunda. Isso não é possível. Então, admitir essa distância, essa contradição entre o meu modo de percepção e a estrutura do próprio objeto, isto é uma das condições básicas da busca de qualquer verdade. Não é isto? Então, isto quer dizer que aquilo que você desconhece faz parte da verdade que você está buscando. Uma parte você vai conhecer e outra parte vai permanecer eternamente incognoscível, mas presente. Né? Então, esta presença do incognoscível é um dado básico da busca da verdade. Se você não se lembra disto, tá certo? Então toda a sua busca da verdade vai estar falseada desde o início. Então, por exemplo, eu lembrei na última aula aquele negócio do McCraney, David McCraney, que dizia assim, a maior parte das suas memórias são puras invenções. Ele disse, sim, isso quer dizer que elas sejam falsidades? É claro que não. É? Por quê? O conjunto das percepções que você teve, em qualquer situação que você tenha vivido, é ilimitado e inabarcável. Você não pode conservar tudo isso na memória. Você tem que reduzir, né, condensar e dar uma forma. Então, ela é ficcional por causa disto. Então, isso quer dizer que só aquela ficção que você inventou pode dar conta da memória efetiva. Se fosse uma memória literal com todos os detalhes, seria inabarcável e você não conseguiria recordar coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que este lado ficcional da memória, que Aristóteles já havia destacado, porque ele, a fantasia e a memória para ele são a mesma coisa. Tá certo? Então, o que é uma memória adequada? Certo? É uma fantasia que a sua mente cria partindo de alguns dados que você combinou de uma maneira adequada à situação. Não é um traslado literal. Nada do que nós pensamos é um traslado literal. E não precisa ser. Por que não precisa ser? Porque é o seguinte, nós estamos todos no mesmo mundo e o tempo todo estamos nos referindo a este mundo que é acessível a todos. Isso aí é uma das teses fundamentais de tudo que eu penso, que o mundo é o mediador de toda a linguagem. A linguagem nunca é um sistema fechado, nunca é um sistema completo. E tudo o que nós dizemos se refere a um mundo que está presente para todos nós e ao qual também nós todos estamos presentes. E que, portanto, ele cola as várias comunicações que nós fazemos. Então é por isso que essas comunicações não precisam ser completas. Não é isso? Por exemplo, se eu digo uma palavra qualquer, a palavra cachorro. Bom, você sabe o que é um cachorro. É? Então isso quer dizer que a minha comunicação não precisa conter todas as informações sobre o cachorro. Você as completa, nós estamos todos no mesmo mundo, onde também existem os cachorros. E isso quer dizer que a verdade está sempre presente na realidade, mas essa verdade da realidade é infinita e inabarcável. Nós captamos aspectos, tá certo? E a verdade como tal está presente a nós sob a forma daquilo que eu chamei o conhecimento por presença. E só assim. A verdade como tal jamais é objeto de pensamento. Se ela fosse, veja, se a verdade como tal fosse objeto de pensamento, ela seria apenas um conteúdo da sua consciência. Então ela deixaria de ser a verdade da realidade para ser apenas a verdade do seu pensamento. E seria autocontraditório. Então, isso quer dizer, nós só pensamos verdades e nós referimos essa verdade a um fundo ilimitado e incognoscível ao qual estamos todos presentes e que está presente a todos nós. Então é por isso que eu digo que a verdade é um domínio no qual você está. Tá certo? A verdade não pode ser compreendida só como um conteúdo de pensamento. Se você disser a verdade é a adequação entre pensamento e a coisa, eu digo, bom, o pensamento está na minha mente. Onde está a coisa? Está nas minhas percepções. Então, daí você entrará na objeção de David Hume, que tudo que nós conhecemos são nossos pensamentos, as imagens que nós temos também são nossos pensamentos, são estados de consciência, etc., etc. E isso não é assim, simplesmente porque o mundo que está diante de nós, ele não é pensável como tal. Ele é perceptível, mas não é pensável. Se eu pegar só isso que eu estou vendo aqui dentro dessa sala, que é um ambiente bastante limitado, eu não conseguiria pensar todos os detalhes que eu estou vendo agora. Então, entre a percepção e o pensamento, você já tem um abismo. Quer dizer, aquilo que você percebe, aquilo que você conserva na memória, e daquilo que você conserva na memória, o quanto você consegue dizer para você mesmo. Ele tem uma série de reduções aí. E justamente esta redução é que me informa que os objetos da minha percepção não são estados de consciência meus. Todos os meus estados de consciência são limitados. Não é isso? Agora, o mundo que está presente dentro de mim, ele não é limitado. Ele o tempo todo pode trazer novas informações que para mim são absolutamente inabarcáveis. E justamente o reconhecimento deste inabarcável é o que me orienta para o fato de que eu estou num mundo e não o mundo está dentro da minha cabeça. Então, eu acho que a primeira dificuldade que existe na busca da verdade é o seguinte: as pessoas querem realmente a verdade? Veja, você querer a verdade é você querer algo que está para além do seu conhecimento, algo que você não tem, mas da qual você sabe alguma coisa. Então, esta tensão entre o conhecido e o desconhecido faz parte da estrutura da verdade mesma, de toda e qualquer verdade, por mais modesta que seja. Não é isso? Mesmo que seja uma verdade puramente mental, por exemplo, uma verdade puramente lógica, tipo A igual a A, né? Digo, muito bem, você, quando você pensa A igual a A, você pensa o princípio de identidade, você está pensando todas as implicações desse princípio ou não? Você está pensando só a fórmula abstrata, mas você sabe que por trás da fórmula abstrata você tem consequências e mais consequências que também são inabarcáveis. Quer dizer, mesmo a verdade puramente mental é inabarcável e nós só a conhecemos por pedaços. E esses pedaços se tornam compreensíveis para nós porque nós o referimos à presença do mundo. Sem isso, nada seria possível. Então, o exercício para a busca da verdade é muito simples. É você tentar reconstruir alguma verdade muito modesta, muito acessível, com o máximo de exatidão que você puder. Por exemplo, o que aconteceu em tal momento da minha vida? Ou, quando me disseram isto ou aquilo, o que eu senti exatamente? Você dizer o nome do sentimento não basta, evidentemente, porque o sentimento aparece em nós, tá certo? Também como uma espécie de discurso interior. Ele diz alguma coisa. Então, o que o seu sentimento dizia exatamente? Se você não fizer esse tipo de exercício muitas e muitas vezes, você não só nunca encontrará o caminho da busca da verdade, mas você também não encontrará o caminho da expressão verbal correta, que é o problema fundamental. Eu vejo que no Brasil este se tornou um dos maiores obstáculos à vida intelectual, que é o problema da propriedade da linguagem. Quer dizer, a busca do termo próprio, quer dizer, o termo que diz exatamente aquilo que você está querendo dizer e que, portanto, torna aquilo imediatamente reconhecível pelo seu ouvinte ou leitor. Isto deve ser uma preocupação de um escritor em cada linha que ele escreva. Se você é apenas um jornalista ou se você está escrevendo em academês, não precisa se preocupar tanto com isso. Por quê? Porque você está usando uma linguagem convencional. E as possibilidades da linguagem convencional estão limitadas por aquilo que a própria convenção determina. Só pode dizer certas coisas que, de certo modo, já foram ditas. Não é isso? E que são, por assim dizer, imediatamente reconhecíveis, sem referência ao seu objeto. Por exemplo, se você usa a expressão direitos humanos, que é uma expressão que a toda hora aparece nos jornais, bom, todo mundo entende o que você está querendo dizer, sem precisar se perguntar o que são exatamente direitos humanos, e eles existem efetivamente, né? Ou não, você supõe que direito humano seja algo que deve ser garantido a todos os seres humanos, pelo simples fato de existirem. Não é isso? Então, hoje mesmo eu coloquei uma nota no Facebook dizendo que isso é impossível. Se você disser, por exemplo, todo ser humano, pelo simples fato de ele existir, ele tem direito à moradia, educação, saúde, etc, etc, etc, você está falando uma coisa inteiramente absurda. Por quê? Dar isso a todas as pessoas é uma meta ou ideal que você tem. A meta ideal não pode ser a fonte de um direito. Quer dizer, eu sou obrigado a dar ao sujeito hoje uma coisa que eu só posso fazer no futuro. É totalmente autocontraditório. Por exemplo, se todo mundo conhece um dos princípios do direito, que é a de impossibilia nemo tenetur, ninguém é obrigado ao impossível. Tá certo? Então, se não há recursos para dar isso a todas as pessoas, então você proclamar isso no direito é você obrigar todas as pessoas ao impossível. Então, quer dizer que uma lei que prescreva isso, ela é inválida na sua própria raiz. Não é isso? Mas quando as pessoas falam essas coisas que são expressões sem conteúdo, mas associadas a um valor emocional ou a um valor ético qualquer, isso é linguagem jornalística. Não tem nada a ver com a atividade de um escritor que pretende dizer algo da realidade. Tá certo? E eu vejo que por uma espécie de impregnação da linguagem jornalística, já carregada de preconceitos ideológicos e agendas politicamente corretas, etc., em parte por causa disso, e em parte por simples inépcia dos professores, a ideia da propriedade vocabular se perdeu no Brasil completamente, inclusive entre os melhores, né? Quando eu falo os melhores, eu vejo esse pessoal que está aparecendo agora, que está escrevendo livros, como Carlino Boccaro, Martim Vasquez da Cunha, Bruno Garchagen, um monte, são pessoas de óbvio talento, tá certo? Nenhum deles tem a menor noção de propriedade vocabular. Não tem mesmo. E isso é muito grave. É? Então, por exemplo, eu estou lendo o livro do Martim Vasquez da Cunha, A Poeira da Glória, é um livro notável de erudição. O sujeito leu um montão de livros e conhece. É uma história da literatura brasileira, uma espécie de história crítica da literatura brasileira. O sujeito tem um conhecimento enorme da literatura brasileira. Mas ele consegue escrever coisas do seguinte teor. Fulano de tal foi um membro da Intentona. Ó, o que é uma Intentona? É uma revolução. Portanto, é uma ação. Uma ação não tem membros, meu filho. Só o que tem membros são entidades ou instituições. Uma ação tem participantes, não tem membros. E assim, coisas desse tipo, você vê de monte nos livros desse pessoal. É? Então, significa o seguinte, eles não têm uma consciência literária muito desenvolvida. Como é que se desenvolve uma consciência literária? Pego um exemplo. Eu acho que o autor de maior consciência literária que existiu no Brasil na segunda metade do século XX para adiante foi o Herberto Salles. Como é que o Herberto Salles começou a carreira dele? Ele começou ainda em uma certa região do estado dele, a Bahia, e anotando no papel os termos do vocabulário local de uma região onde existia intensa atividade de mineração na época. Ele pegou todo o vocabulário dos mineiros, né? São milhares de palavras, e escreveu um livro inteiro nesta linguagem. Que se chama Cascalho. Depois, nas edições seguintes, cada edição, o Herberto colocava novas palavras, corrigia outras porque não estavam boas. É assim que se faz, gente. Se você tem algo a dizer, e você quer dizer em qualquer linguagem do momento, você usa a linguagem jornalística, ou a linguagem do rádio, usa o que você quiser. Ou usa o academês, que é uma linguagem estabilizada, mais ou menos simples de dominar. Mas, se você quer dizer algo da realidade, você tem que ser um escritor. E o escritor é marcado pela sua consciência literária. E a consciência literária significa exatamente, ela se resume praticamente na busca do termo próprio. Ou seja, você pode dizer uma coisa de maneira vaga, genérica, de maneira alusiva, de maneira metafórica, ou você pode dizer exatamente o que foi. Então, um conselho geral que vale para todas as escrituras é o seguinte: ao termo geral, prefira o termo próprio. Quer dizer, aquele termo que se aproxima o mais possível do detalhe particular e concreto. Não é isso? Então, por exemplo, se você escreve assim: fulano sacou do revólver. Bom, é possível que tenha acontecido isso, mas se você disser, olha, fulano sacou do seu Smith Wesson calibre 44, não é a mesma coisa, né, que sacar de uma Glock calibre 22. Portanto, você se aproxima mais da impressão visual exata. Então, esta busca da exatidão me parece que tem sido totalmente negligenciada. As pessoas estudam e têm urgência de dizer certas coisas e começam a dizer na linguagem que dispõe, né, sem pensar isso. Quer dizer, eu estou escrevendo isso como escritor ou estou escrevendo apenas como um intelectual acadêmico ou como jornalista? Não é isso? O que está faltando no Brasil não são intelectuais acadêmicos nem jornalistas, está faltando escritores. E, para o sujeito se tornar um escritor, a primeira coisa é o seguinte: ele tem que gostar mais do idioma do que dele mesmo. Isso é básico, básico, básico, básico. Se você não tem uma devoção ao seu idioma, tá certo? Se você não ama aquilo de paixão, você nunca será um escritor. Então, por exemplo, se hoje em dia, é claro que a maior parte das coisas que a gente lê são idiomas estrangeiros. Tá certo? Mas a transposição dos recursos estilísticos de uma língua estrangeira para a sua língua própria exige que primeiro você domine esta última de trás para diante. Senão você não consegue, senão você vai fazer apenas uma macaquice. Não é isso? E se nós não restaurarmos urgentemente esta noção do termo próprio, não adianta você falar em busca da verdade, meu filho. Porque você vai dizer aquilo que você viu ou você vai dizer apenas alguma coisa parecida? Alguma coisa que tem uma alusão àquilo. Segundo, todos nós podemos usar figuras de linguagem, metáforas, metonímias, hipérboles, etc. Mas nós temos o controle da ligação entre a linguagem literal e essas metáforas ou já perdemos esse controle? Eu sei quando eu estou fazendo uma metáfora ou uma metonímia e quando eu estou dizendo uma coisa literalmente, eu percebo esta diferença ou não. Isso é uma coisa básica, que eu também não vejo mais as pessoas se preocuparem com isto. Não é que não fazem, não sabem que é preciso fazer. E é por isso que você vê essa linguagem imprópria o tempo todo. Uma segunda coisa é o ouvido. A língua de um escritor, ela tem que ter fluência. Significa que ela não pode arranhar o seu ouvido. Ela tem uma música, meu Deus do céu. A música é interna. Não é isso? E isso tem que ser respeitado. E é isso que marca, vamos dizer, a propriedade do vocabular e a musicalidade do idioma é o que marca os grandes escritores. Se você escreve sem prestar atenção a isso, você nunca vai acertar. Claro, você pode dizer coisas importantes, coisas culturalmente valiosas, etc. Mas você não está dizendo como escritor e, nesse sentido, você não está ajudando a restaurar a cultura do Brasil. Mesmo que no conteúdo do que você diz, você esteja dizendo coisas importantes, como o próprio Martin Vasquez diz coisas importantíssimas nesse livro. Fale mais alto. Bom, você... Antes de tudo, você precisa decidir o que você quer ser quando crescer. Você precisa descobrir quais são os talentos que você tem e quais que você não tem. E aí entra o famoso efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger? Você não ser capaz de avaliar como seria o seu desempenho em tal ou qual tarefa ou em tal ou qual situação. Por exemplo, vamos supor assim, você se perde no mato. Você saberia o que fazer? Responda seriamente essa pergunta para você. Esta pesquisa do Dunning-Kruger mostra que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia de como seria o seu desempenho, digamos, numa situação como essa. Tá certo? Ou na seguinte situação, deixar um bebê na porta da sua casa e você está sozinho, você não tem para quem pedir ajuda. Você sabe o que fazer com o bebê? É? Então tá um negócio. Eu já fiquei perdido no mato em 4 dias. Então eu sei que mais ou menos eu saberia o que fazer. Então a minha lição seria o seguinte: se você se perdeu no mato, a primeira coisa é o seguinte, faça essa suposição. Eu vou ter que ficar aqui o resto da minha vida. Então eu tenho que sobreviver aqui. Porque se você pensar em como que eu vou fugir e escapar daqui, você está ferrado. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, não é como fugir daqui, é como ficar aqui. Mas eu acho que toda pessoa que tem que lida com essa coisa vai saber que é exatamente assim. Mas, então, essa situação, como eu já vivi, eu sei mais ou menos. Eu não sou um especialista na coisa, tem gente que sabe muito mais do que eu, né? Então, eu tinha um amigo que era entomólogo e ele demarcava um lugar assim de 40 centímetros por 40 centímetros e ali ele encontrava uma centena de insetos que eu nunca teria visto, nem que eu observasse. Mas, então, tem pessoas que têm habilidades especializadas muito maiores que a nossa. Mas, em imaginação, nós podemos supor certas situações, certos desafios cognitivos e tentar avaliar o nosso desempenho. E, na maior parte dos casos, nós vamos errar. E isso é exatamente o que é o efeito Dunning-Kruger. Na medida em que você não é capaz de avaliar o seu desempenho nessas situações hipotéticas, você também não é capaz de avaliar o desempenho do outro. Então, naturalmente, você vai hipertrofiar as suas habilidades e você vai depreciar a dos outros. Não é isso? Quando se trata de escrever, por exemplo, você não gostou do que o sujeito escreveu? Eu falo, pô, muito bem, escreva melhor do que ele. Você conseguiria dizer isso melhor que ele? 100% dos casos a resposta é não. Hã? Então, isso quer dizer que você, nesse caso, você está depreciando uma coisa que você não está nem entendendo. Estão entendendo como a preocupação com a linguagem, a busca do termo próprio, é uma coisa absolutamente indispensável à busca da verdade em qualquer domínio? Então, vamos partir do seguinte exercício. O que que você quer realmente ser quando crescer? Por exemplo, você pode ser muito grande num domínio, sem ser grande no outro domínio, vizinho. Né? Por exemplo, eu pego aqui o Seyyed Hossein Nasr, um dos homens mais eruditos que já passaram pelos Estados Unidos. Ele foi ministro da Cultura do Irã no tempo do Reza Pahlavi. É o senhor que mais conhece a história da ciência islâmica, conhece de trás para dentro, sabe tudo, tudo. E, no entanto, ele escreve no inglês de congresso, inglês de congresso científico, inglês totalmente sem graça, né? Porque ninguém é obrigado a ser gênio em duas coisas. Se você é em uma, está mais que bom. Tem pessoas que são em duas ou três. E, às vezes, é um pouquinho gênio em cada uma. Também vale isso. Mas você ser um gênio total em 10 domínios diferentes, bom, é muito difícil e não é exigível de ninguém. Se você for ver a obra de Edmund Husserl foi, sem dúvida, um dos maiores filósofos do século XX. Edmund Husserl só escreve em linguagem técnica. Ele não tenta ser um escritor. Ele não tenta ter expressividade. Né? Ele não tenta fazer você ver o que ele está dizendo. Ele está escrevendo para um público de profissionais que o reconhece pelos termos técnicos. Qual é o problema disso? Né? Então, é o seguinte, ele sabia o que ele queria ser. Ele queria ser um matemático e filósofo, mais nada. E foi o que ele foi. Né? Em outros casos, quando você pega, por exemplo, a vida de José Ortega y Gasset, ele percebeu que a atividade filosófica na Espanha tinha morrido. E que, portanto, ele precisava criar uma geração de filósofos. Portanto, ele precisava se dirigir a um público sem formação filosófica para atraí-los e capacitá-los. Então, quer dizer, ele precisava escrever numa linguagem literária, popular, que atingisse as pessoas. Então, ele teve que desenvolver esta habilidade em particular, que, inclusive, se você acompanhar a obra inteira, eu li a obra inteirinha do Zé Ortega y Gasset, todo. Você vê que essa capacidade evoluiu muito, muito, muito, muito, porque no começo ele usava uma linguagem literária meio copiada dos franceses, um pouco pedante e tal, e ele foi aprimorando, aprimorando, até chegar na perfeição absoluta. Ele é o maior prosador da língua espanhola de todos os tempos. Nem Cervantes se compara a ele nesse ponto. Você dá eficácia no uso do termo tão próprio que parece que você está vendo a coisa, né? Ele mesmo compara a liga de como se saísse uma mão da perna e te desse uma porrada, né? Ele consegue fazer isso, porque era necessário fazer, né? E certamente ele tinha essa obsessão. Não, ele tinha mesmo. Era isso que ele queria. No começo não conseguia, mas depois conseguiu, né? Então, agora, se você vai escrever para um público de seus colegas de profissão, sei lá, nas ciências sociais ou na filosofia, você não precisa ter essa preocupação e não precisa ter esse talento, né? Então, não adianta forçar. Agora, se você quer ser um escritor, então entenda o que é um escritor. Um escritor é alguém que domina o idioma. O que é dominar o idioma? É obrigar o idioma a dizer o que você quer que ele diga e não o que ele já está dizendo nos formatos consagrados. Portanto, é você combinar os recursos do idioma de modo a dizer alguma coisa que não foi dita antes e para a qual o idioma não está preparado. Então, ser um escritor é trabalhar o idioma, sempre. Não é só trabalhar as ideias, trabalhar os conteúdos. Não, é trabalhar o idioma, meu Deus do céu. E, na verdade, eu não vejo ninguém preocupado com isso. Os melhores não estão preocupados com isso. Por isso que eu disse outro dia que na grande mídia brasileira não há nenhum escritor. Zero. Na mídia provinciana ou na internet existe. Eu não posso negar que o Yuri Vieira é um escritor, que o Percival Pudim é um escritor, né? Que o Paulo Brigui é um escritor. Não posso negar essas coisas. Que o Rodrigo Gurgel é um escritor. Por quê? Porque eles têm essa sensibilidade do idioma, eles têm esse amor ao idioma e eles cultivam a coisa para tornar o idioma capaz de dizer aquilo que eles perceberam. E na medida que você diz o que você percebeu, você está dizendo o que muita gente percebeu. Às vezes percebeu de maneira meio semiconsciente, por assim dizer. Aquilo que está quase chegando no umbral da consciência, mas não chegou ainda. Então daí você diz e o sujeito acorda. Ele diz: oh, foi isso que eu percebi. Então, o escritor, ele dá voz aos outros. Coisa que um jornalista não precisa fazer. Coisa que um filósofo não precisa fazer. Se for apenas um filósofo profissional, não sem a dimensão literária. Mas no Brasil de hoje, quer dizer, a dimensão literária é urgente. Porque gente para escrever para os seus próprios pares na universidade tem de monte. Gente que domina a academia, isso tem de monte. O academês não é incompatível nem mesmo com erros de gramática. Tá certo? Só que ali você não precisa ter a precisão vocabular, você não precisa ter a fluência, não precisa ter nada. Você está falando em código, por assim dizer. Não há problema nenhum em escrever em código se você não tem talento literário, mas pode ter o talento filosófico, matemático, científico, etc. É outra coisa. Então, o cuidado com o idioma é o cuidado com a percepção da realidade. Note bem que, quando você está numa disciplina acadêmica, você não está jamais lidando com realidades. Tudo o que você lida já está estabilizado em conceitos convencionais. Você está lidando sempre com isso, é sempre com uma espécie de realidade de segunda mão. Quando você se volta para a realidade, eu digo: bom, se você for um filósofo e você está trabalhando com coisas que ninguém percebeu antes e que você é o primeiro a perceber, fala: bom, então você vai ter que criar ou criar uma outra linguagem técnica, como fez o Edmund Husserl, ou você vai ter que desenvolver os seus dons literários para poder dizer o que ninguém disse antes. Então, essa despreocupação, vamos dizer, com a linguagem em si, essa falta de amor ao idioma, eu acho que é um obstáculo à própria busca da verdade. Então, isso tem que ser vencido. Então, tudo aquilo que nós dizemos vem acompanhado do sentimento de que estamos na verdade. Mas, na maior parte dos casos, esse sentimento é realmente enganoso, porque você está apenas dizendo algo com que você concorda. portanto, que concorda com as suas memórias, concorda com as suas percepções, etc, etc. Mas existe um outro problema. Toda a verdade que nós possamos captar na realidade, ela tem contradições entre si, dentro dela. É? Isto é básico. Em primeiro lugar, vamos supor, se você vê uma paisagem, você vai prestar atenção, é o tal negócio das árvores e do bosque. Bom, as árvores tudo dentro do bosque, e uma coisa não é a outra não é a uma, e você não consegue prestar atenção nas duas ao mesmo tempo. Portanto, você olha o detalhe singular, e você olha o todo, e você precisa pegar o encaixe de uma coisa na outra. Né? Aí você já tem uma espécie de uma tensão, não digo, não é uma contradição no sentido lógico, mas é uma tensão entre a parte e o todo. Tá certo? Mas ainda existe a tensão entre o antes e o depois. Quer dizer, qual foi a ordem exata que as coisas, como as coisas se sucederam? Isso nunca vem pronto na sua mente. Você tem que reconstruir. Não é isso? E na reconstrução você já faz uma seleção. Então, essa tensão, vamos dizer, entre parte e o todo, entre o aparente e o escondido. Porque tudo que você vê, a parte escondida é sem dúvida a principal. Por exemplo, você olha uma árvore, bom, você está vendo apenas a casca? Não tem nada dentro da casca, não? Aí é que está a madeira, né? E é isso que é a árvore. Você sabe que ela está lá, mas você não está vendo. Portanto, esta tensão entre o aparente e o oculto também está sempre presente na verdade. E esse oculto não é um mistério que você tem aqui desencavar, é uma coisa que todo mundo sabe que está lá oculto, não é isso? E em tudo o que você vê, o principal, o estofo, a substância, está dentro da coisa e não fora. Você está vendo um ser humano e você vê que ele está vivo. Ele está vivo por quê? Por causa da aparência da casca dele? Não, é porque os órgãos internos estão funcionando, o sangue está circulando e assim por diante. Você não está vendo nada disso, mas você conta com isto. Esse contar com. O Jorge Ortega Sena escreveu páginas maravilhosas sobre esse contar com aquilo. Tudo que você não está vendo é que você conta com aquilo. Né? E este contar com é o que nos leva à percepção, um pouco mais elaborada, do círculo de latência. Ou seja, você percebe muito mais do que você percebe, você está sabendo muito mais do que aquilo que chega aos seus cinco sentidos. Tá certo? Se você perguntar se nós percebemos as coisas com os cinco sentidos, eu digo, ah, sim, os cinco sentidos. Só que tem o seguinte, para perceber os cinco sentidos, você tem que estar presente. Né? Então, este senso da presença, de onde é que você pega? Não é de nenhum dos cinco sentidos. Você tem de estar presente às coisas, elas têm de estar presentes a você para que você as perceba com os cinco sentidos. Mas este senso da presença não se deixa resumir a nenhum dos cinco sentidos. E ele abrange os cinco. Não é isto? Então, se nós fôssemos reduzir, como faziam os antigos empiristas, a nossa percepção aos cinco sentidos, nós estaríamos num mundo de fantasmagorias. Seria um mundo de formas vazias, nas quais tudo teria de ser preenchido pelo seu pensamento. Né? Então, eu estou vendo, por exemplo, uma pessoa viva, como é que eu sei que ela está viva? Ah, é porque eu penso, eu, por analogia com outras pessoas, eu começo a pensar que ela está viva. Falo, alguém precisa pensar para perceber que o idiota está vivo na sua frente? Ninguém precisa pensar para isto. Né? Isto chama-se conhecimento por presença, e isso é uma coisa que está onipresente em todas as percepções humanas. Né? Então, isso quer dizer que o simples ato de percepção não pode ser reduzido às operações dos seus cinco sentidos. Tem muito mais coisa que está presente ali. Então, você conscientizar esses lances que estão presentes em toda e qualquer percepção da verdade é o primeiro sinal de que você está querendo a verdade. Então, quer dizer, a autoconsciência do seu processo cognitivo faz parte da sua busca da verdade. E isso nos leva diretamente, quer dizer, ao tema de um dos exercícios fundamentais, que é o que eu chamo o mapa da ignorância. Nunca será demais você se exercitar nisso. Então, você pega um tema qualquer, que é um exercício, hein? Você pega um tema qualquer sobre o qual você queira se informar, ou cuja verdade você deseja descobrir. E faça a lista das perguntas cuja resposta você não sabe a respeito disso. É essa lista que vai dar para você, vamos dizer, a topografia que você vai precisar preencher com dados reais para ter a visão da situação. Existem, às vezes, certos fatos que são importantíssimos para nós e que permanecerão inacessíveis pelo resto da sua vida, que só podem ser preenchidos por imaginação. E, no entanto, podem ser assuntos importantes. Por exemplo, eu conheço muito mal a história da minha família. Eu já tentei averiguar, mas chega um ponto, daqui não passa, daqui para trás não tem mais informação. Então eu só posso preencher com imaginação. Ora, se você vai preencher com imaginação, você entra num segundo exercício, que é o exercício dos graus de credibilidade, que eu já dei no começo deste curso, e que é baseado no negócio dos quatro discursos. Quando você crê que sabe algo, você tem que graduar. Eu sei isso como possibilidade, ou seja, eu sei que isto é possível, sei que é possível que tenha sido assim. Eu sei que é verossímil que tenha sido assim, isto é, que se eu disser isso para as outras pessoas, elas vão acreditar, porque o verossímil não é nada mais do que isso, você dizer uma coisa que as pessoas acreditam. Eu sei que isto é razoável, isto é, que existem motivos suficientes, motivos logicamente relevantes para que seja assim. Ou, mais ainda, existem mais motivos logicamente relevantes para que seja assim do que para que não seja assim? Então aí você já entra no confronto de argumentos. Ou eu sei isso com uma certeza absoluta, ou seja, eu posso dar uma demonstração cabal e irrefutável disso. Então, se você não sabe graduar os seus conhecimentos e as suas crenças, você não sabe quanto elas valem. Isso é a mesma coisa que dizer, você não sabe nada. Para pensar na gravidade do que eu estou dizendo. A maior parte das pessoas, quando elas dizem coisas que elas acreditam que são verdade, elas não tentaram graduar. Então, se você não sabe quanto as suas ideias valem, você nada sabe a respeito delas. São simplesmente ideias que passaram pela sua mente. Então, estes dois exercícios, o mapa da ignorância e o grau de credibilidade, são uma coisa para você fazer o resto da sua vida. Ora, mas isso é para você fazer com os seus próprios conhecimentos, não com os dos outros. Os dos outros você pode fazer muito mais tarde, quando você tiver incorporado esses exercícios, ao ponto de ter ser automatizado. Quer dizer, me ocorreu uma ideia, eu penso tal coisa, eu digo, bom, mas quanto isso vale? Isso é uma possibilidade, isso é como é que se diz, uma especulação poética que eu estou fazendo. Isto é uma verossimilhança, ou seja, algo que se eu disser em público, o público vai concordar. Então, por exemplo, se nós dizemos hoje, o pessoal do PT roubou um montão de dinheiro. Você não precisa ter a prova imediatamente. Isso já é de domínio público, todo mundo concorda. Não é isso? Mas não quer dizer que você tenha a prova. Também muitas vezes você tem a prova, mas você não precisa apresentá-la no momento. Portanto, você diz aquilo em nível de mera verossimilhança, o pessoal aceita e acabou o problema. Não é isso? Então, por exemplo, vamos dizer, advogados perante um júri. Quanto que eles precisam argumentar, quanto que eles precisam provar? Só o suficiente para o júri aprovar a tese deles. Nenhuma sentença a mais. Portanto, ele vai ter que ficar no verossímil. Olha, os caras acreditaram no que eu falei, está bem. Se eu continuar argumentando, pode ser que eu confunda a cabeça deles. Não é isso? Então, isso quer dizer que os discursos de advogados perante um júri são discursos retóricos, puramente retóricos. Eles vão parar no verossímil. pode ser que no curso do processo se exija algo mais. Mas a ideia é argumentar o mínimo, não o máximo. Quando você passa para o discurso da razoabilidade, ou seja, você quer ter uma certeza científica razoável, então aí o número de argumentos pode ser indefinido. Quanto mais, melhor. Eu dou como exemplo a famosa refutação do psicologismo por Edmund Husserl na introdução das investigações lógicas, né? Que ele refuta a teoria de que as leis da lógica são as mesmas leis psicológicas do pensamento, ou leis do cérebro, se quiser, ele refuta isso, e apresenta uma prova, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Ele quer esgotar o assunto. Por quê? Porque ele não quer apenas convencer as pessoas, ele quer tirar a dúvida. E para tirar a dúvida, bom, qualquer dúvida, os argumentos a favor e em contra podem ser indefinidos, não digo infinitos, mas em número ilimitado, e, portanto, quanto mais, melhor. Para quê? Para que a razoabilidade ou probabilidade da coisa fique razoavelmente estabelecida. Ou seja, eu examinei a coisa por tantos ângulos que é difícil aparecer um outro. Não é impossível, mas é difícil. Você vê que em ciências humanas e filosofia dificilmente passamos desse grau de credibilidade. Mas até que ponto as pessoas podem levar as suas, os seus argumentos e refutações? Em geral, as pessoas se conformam apenas com o verossímil e acreditam que estão discutindo no nível da razoabilidade. Esta semana, por exemplo, eu li um negócio que foi mandado, um idiota qualquer aí mandou um texto num tal de Abdala, né, dizendo o seguinte: dizem que a escola austríaca refutou Karl Marx, mas não é verdade. Por quê? Porque eles não levam em conta o materialismo dialético. Dentro da perspectiva materialista dialética, então, é possível você criar uma teoria do valor objetiva. Teoria objetiva do valor, em contraste com a teoria subjetiva, que é a da escola austríaca. O valor de uma coisa é o que estão dispostos a pagar por ela. Então, a teoria do Marx, o sujeito mostrou que ela faz sentido dentro da perspectiva materialista dialética, mas ele não mostrou que a perspectiva materialista dialética faz sentido. Então, mas se contentou com isso e achou que fez uma grande coisa. Bom, a teoria materialista, a teoria marxista do valor, diz que o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. O senhor acabou de dizer isto. Você tem que entender que isto é absurdo. Ele não precisa dizer a frase seguinte. Ele diz: por quê? Qual é a principal mercadoria? A terra, meu Deus do céu. Quanto custou para fazer a terra? Qual é a quantidade de trabalho socialmente necessário para fazer a terra de uma fazenda? É? Ou tudo que está na terra? Então, nós sabemos que a propriedade da terra é um elemento básico da economia, né? E que a terra é a mercadoria das mercadorias. Então, uma coisa que não é produzida tem um valor extraordinário. Então, é claro que não é possível fixar o valor das mercadorias pela quantidade de trabalho socialmente necessário. Ou seja, a famosa medida objetiva, se você quer uma medida objetiva, então aí mesmo é que a teoria marxista do valor está errada. Com ou sem materialismo dialético? Mas o pior é o seguinte, é que um sujeito escreveu lá assim: esse Olavo ele indica livros dizendo que tem uma refutação, não sei do quê, quando você vai ver a refutação é pífia. E daí, como exemplo, ele cita esse texto do tal do Abdala, né? Só que é o seguinte, a refutação a que eu me referi não é da teoria do valor, é da viabilidade da economia estatal, que foi refutada pelo Ludwig von Mises de uma maneira muito simples e muito elegante até, com base na impossibilidade do cálculo de preço numa economia socialista. Não tem nada a ver com a teoria do valor, que também está refutada. Tá certo? Eu não sei, de fato, se as refutações apresentadas pela escola austríaca com relação à teoria do valor não são, por sua vez, refutáveis. Toda refutação é refutável indefinidamente, o que não quer dizer que seja totalmente inválida. Mas você vê que esse desejo de ganhar a discussão, né, isso, sem ter sido precedido por uma busca da verdade, cria esses monstros, né? Então, é claro que tem pessoas que já superaram isso aí. Todos esses molecados que estão aparecendo agora, escrevendo livros e tal, todos eles já superaram. Geralmente pessoas que passaram pelo meu curso e tal, esses problemas não tem mais. Não se deixam enganar tão facilmente, vamos dizer, por um arremedo de refutação ou de argumento, né? O que falta agora é isto, é a sua linguagem. A linguagem de todos está muito ruim. De todos, sem exceção. Para não dizer que. Se você pegar quais são as pessoas que escrevem com mais precisão, né? Eu acho que tem dois que não têm nem sequer a pretensão de ser escritores, que são o Reinaldo Azevedo e o Percival Pudim, né? Dificilmente você vê algum uso de palavras que destoem do sentido próprio. Então o pessoal vai citar o João Pereira Coutinho e fala assim, não vale porque é português. Né? Todo português tem esse sentido. Né? E todo português ama a língua portuguesa de paixão, coisa que os brasileiros não fazem. Né? Se você não ama a língua desesperadamente, você nunca vai escrever bem nela. Né? E se você foi educado lendo livros em inglês, e você tenta obter em português os efeitos do inglês, você vai se ferrar completamente. E hoje nós sabemos, dizer, o alimento intelectual das pessoas é quase tudo em inglês. O português é uma língua muito boa para traduções, mas muito boa mesmo. No português você pode alcançar um nível de precisão nas traduções que em francês é impossível. Né? Em francês existe aquele negócio que você escreve um negócio, daí chega um francês e diz, em francês não se diz isso. Digo, ah, mas como é que tem que ter um jeito de dizer? Não, em francês não se diz isso. Quer dizer, existem coisas que você não pode dizer em francês. Né? E que, no entanto, pode estar escrito em inglês, em espanhol, em russo, etc., etc. Quer dizer, o francês vai ter que dizer uma outra coisa que se pareça com essa. Isso no português não existe. O português é uma língua enormemente flexível e, por incrível que pareça, tem as piores traduções do mundo. Não é isso? Tem um aluno seu que ele faz comparações de traduções de obras em inglês, em francês, do português de Portugal e português Ah, de sim, ele fez a comparação da tradução do Os Demônios, dos Dostoiévski, a tradução da editora 34, tradução com notas e introdução, etc., feita por um sujeito que é, vamos dizer, ele é avesso do Dostoiévski, ele é o inverso do Dostoiévski. É? Então ele tenta dar um sentido comunista a tudo aquilo, o que é absolutamente impossível, porque esse é um dos livros mais anticomunistas da história humana. Né? É um livro antirrevolucionário até a medula. Né? E, então ele mostra uma série de falsificações que o jeito fez mesmo, e daí ele compara com a tradução. Eu não lembro o nome da pessoa, desculpe, mas. do tradutor Do tradutor, não, do rapaz que está fazendo essa comparação. Evandro Ferreira. Evandro Ferreira está fazendo essa comparação, uma coisa muito bem feita e muito importante. Quer dizer, para não ler a tradução da editora 34, que não é uma tradução. Né? E, no entanto, praticamente toda a tradução. Você sabe qual é a melhor tradução que eu li em português na minha vida? Foi a tradução da Ação Humana do Ludwig von Mises, feita pelo Donald Stuart, né? Que é um cara de família canadense, que nunca foi tradutor nem escritor na vida, que era um empresário. Né? Aquela tradução está perfeita, está maravilhosa. É aquela edição verde, grossona. Eu digo, meu Deus do céu, se as traduções fossem como esta, era tudo bem. Agora acontece o seguinte: o cara é um empresário, escrevendo para outro empresário, e ele quer que os negros entendam. Né? Ele não está lá para fazer bonito, nem para lançar uma carreira de tradutor. Ele está pouco se lixando para ser tradutor. Então, por isso, ele traduziu direitinho. Então, quer dizer, no começo da vida, você tem que decidir o que que você quer ser e o que que você não quer ser. É isso? Então, por exemplo, eu no começo da vida, eu pensei que eu poderia ser um scholar. O que é um escolar? É um erudito, que pode ser um historiador, um filólogo, um dicionarista, uma coisa assim, um folclorista, como Luiz da Câmara Cascudo. Então, são pessoas que catam milhões de informações e as organizam de algum modo. E que ajudam você a entender obras ou monumentos, obras de arte de outras épocas. Eu podia ter sido isso. Para isso, você precisa adquirir uma formação específica. Mas depois eu descobri, não, isso aí para mim é muito chato. Eu não vou querer ficar a vida inteira fazendo isso. Por exemplo, se eu fosse para organizar um dicionário, bom, eu acho que eu morreria no meio. Mas quando eu chegasse no milésimo verbete, eu já teria morrido. Eu não ia aguentar isso aí. E, no entanto, tem pessoas como Aurélio Buarque de Holanda, o Antônio Weiss, que passaram a vida fazendo isso. Esses também cultuam o idioma, mas não no sentido que o escritor cultua. Ele cultua o idioma como um produto histórico, não como um instrumento da sua expressão. Tanto que quando você lê, por exemplo, os escritos do Antônio Weiss, eles são horríveis. O Miró Fernandes dizia o seguinte, o Weiss conhece todas as palavras da língua, ele só não sabe é juntá-las. Isso é verdade. O senhor escreve horrivelmente mal. É? Então, quer dizer, o sujeito chegava a ser ridículo. E era um dos homens mais cultos do país. Certo? Mas isso, veja, escrever bem não é exigível de um filólogo. Porque o idioma ao qual ele se refere é um produto histórico e não um instrumento que ele vai manejar. Ele tem que ser um pouco escritor, claro, senão ninguém vai entender o que ele disse. O que acontece frequentemente com o Antônio Weiss. Mas, por exemplo, eu conheci pessoas eruditíssimas nesse sentido. Eu conheci o José Cury, que fez o maior dicionário bilíngue árabe do mundo. Dicionário em 15 volumes, 7 de árabe e português, 8 de português árabe. Ele levou acho que 10 anos para fazer isso. Daí um dia eu escrevi, cheguei para ele e falei, seu Cury, por que você não faz uma gramática árabe? Passa um tempo, eu chego lá e ele me mostra uma agendinha cheia de tudo preenchido, com umas letrinhas pequenininhas. Olha, eu fiz a gramática árabe. Como quem não está dizendo nada, tá entendendo? Então, mas esse é um scholar, esse é um erudito, tá certo? E eu logo percebi, falei, não, esse não é o meu negócio. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero... O Daniel Brilhante Brito, que era um sujeito que falava 16 idiomas e recitava poemas nos 16, fazia citações nas línguas originais, em chinês, malaio, russo, etc, etc. Como diz o grande poeta malaio, tal. Daí dá a tradução. É um negócio muito impressionante. Então, falando, as línguas não são efetivamente o meu domínio, elas são um instrumento. Mas tem uma língua que para mim é fundamental, que é a minha própria língua. Bom, o que eu quero agir é na esfera educacional. Eu quero fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, despertar as inteligências. E, para isto, o uso da língua que você vai fazer é totalmente diferente do que faria um filólogo, por exemplo. Então, faça essa pergunta para você mesmo. Quantos talentos eu efetivamente tenho, quais os que eu quero realmente trabalhar e quais os que serão secundários, meramente instrumentais? Não é isso? Então, por exemplo, o conhecimento de idiomas estrangeiros para o estudante de filosofia é meramente instrumental. Não são uma área específica de interesse. Agora, se você quer ser, por exemplo, um tradutor, eu falo, bom, aí mudou, a coisa mudou de figura, meu filho. Então, não perca o seu tempo trabalhando talentos que são secundários ao objetivo da sua vida. Então, por exemplo, se você quer atuar na área de educação, você vai ter que desenvolver uma expressão oral e escrita que funcione. Ou seja, que toque a consciência das pessoas profundamente, de uma maneira eficiente. Eu acho que isso eu sei fazer. Os 220 mil neguinhos que me seguem no Facebook são a prova disso. Quer dizer, eles estão entendendo o que eu estou dizendo. A hora que os negros saem na rua um cartaz do lado, tem razão, quer dizer, pô, os caras me entenderam. Quer dizer que eu não estou falando grego, não estou falando difícil. Então, isto é um determinado uso da linguagem. que não é totalmente literário, mas é em parte literário. Quer dizer, na educação, o uso da linguagem, ele requer o dom literário. Sem isso, você não vai a parte alguma. Né? Então, bom, aí ficam essas dicas por hoje do mapa da ignorância e dos graus de credibilidade e o problema da propriedade vocabular. Esse... Ah, claro. É, um exercício que eu recomendei aqui logo no início, e eu vejo que os escritores novos que estão lançando o livro nunca fizeram isso. É a imitação dos grandes escritores. Você vai aqui escrever duas páginas no estilo de Camilo Castelo Branco, no estilo de Machado de Assis, no estilo de Graciliano Ramos, no estilo João Guimarães Rosa, se você conseguir. É? Imite. É? Existe uma crônica do Machado de Assis, chama Um Cão Dilata ao Rabo, né? Onde ele descreve a mesma cena em três estilos diferentes. Né? Imitando Chateaubriand, imitando Victor Hugo, imitando não sei quem mais. Aqui no exercício. Façam aquilo, meu Deus do céu. O Machado de Assis fez. Né? E, então, isto aí é muito importante para você aprender o peso relativo das palavras, que é uma coisa até mais sutil até do que a propriedade vocabular. A propriedade vocabular é uma coisa que, vamos dizer, você com um dicionário, você consegue resolver. Se você pegar um dicionário analógico, né? Existe um dicionário analógico de um autor chamado Fernandes, publicado pela editora Globo, que é uma verdadeira maravilha, equivalente ao Thesaurus, aqui do David Roger. Né? Então, é um dicionário analógico. Ele pega uma ideia e todas as palavras que têm a ver com aquela ideia. Só que umas têm mais a ver, outras têm menos a ver. E ali você vai escolher o que é o termo exatamente apropriado ao que você quer dizer. E se você não encontrar nenhuma, eu digo, bom, então você vai ter que fazer uma paráfrase. Você não vai poder dizer com uma palavra, você vai ter que usar duas, ou três, ou quatro. Tá certo? Mas nunca perder essa preocupação do termo próprio. Isso aí é assim, a marca de que você é um escritor é que você busca o termo próprio, meu Deus do céu. Se você não faz isso, você não é um escritor de jeito nenhum. Sensibilidade semântica. Sim, sensibilidade semântica, claro. É isso? Então, o descuido disso impede que obras de grande valor cultural exerçam o efeito que tem de exercer. Às vezes até sobre o seu próprio autor. Não é isso? Isso quer dizer que não é que eu não esteja recomendando essas obras. Claro que eu as recomendo. Tá certo? Mas sabendo que, em termos linguísticos, elas ainda estão deficitárias. Elas não chegaram ao ponto ainda de poder renovar a língua portuguesa. Podem renovar a circulação de ideias aqui ou ali. Mas se nós não renovarmos a língua portuguesa, nós não vamos ter conseguido nada. Porque a língua é o terreno onde todos se encontram. Então, é o lugar onde todos se reconhecem. Tá certo? E, portanto, é onde você sai do isolamento físico, porque as nossas sensações físicas são apenas nossas e não são compartilhadas por ninguém. Né? Quando o sujeito está com dor de dente, você não sente nada. O outro está com dor de dente, você não sente coisa nenhuma. Tá certo? Então, no mundo físico, nós temos esse isolamento. No mundo dos sentimentos também. Tá certo? Mas é na língua que nós nos encontramos. Então, nós nos libertamos dessa prisão da individualidade física, e nós comungamos de uma experiência. A experiência se torna comum. Então, nós podemos dizer o seguinte, não existe uma língua literária no Brasil de hoje. Nos anos 60 ainda existia. Por exemplo, não havia quem não soubesse ler o Manuel Bandeira, ou o Carlos Drummond de Andrade, ou Jorge Amado, tá certo? Ou Marcos Rebelo. Aquela era a língua de todos. Partindo, às vezes, de elementos regionais, tá certo? Mas alcançando, vamos dizer, a população inteira. Hoje nós não temos uma língua de todos. Isso é importante. Você tem inúmeras linguagens individuais quase incomunicáveis, feitas de arranjos improvisados. Né? E eu tenho consciência de ser o único sujeito que está tentando trabalhar esse problema conscientemente há 30 anos. Claro que depois apareceram outros, eu acho que o Rodrigo Gurgel tem essa preocupação, E outros conseguem escrever, vamos dizer, na língua de todos, não sei se por terem feito este exame ou por um talento inato que eles têm, como, por exemplo, o Paulo Bréguet. É isso? Então, o Paulo Bréguet consegue facilmente comover todos os seus leitores, quando ele quer. É? Então, significa que ele tem esta propriedade vocabulária, talvez por um dom inato que ele tenha. Tá certo? Mas, a preocupação sistemática com isso, eu não vi ninguém ter isso. O Bruno Sorrentino tinha. Mas, infelizmente, ele morreu antes de poder ensinar isso às pessoas, que eu implorava para ele, Bruno, você tem que ensinar isso às pessoas. Elas não sabem mais. Por exemplo, a coisa do ouvido. Né? As pessoas não têm mais ouvido, por exemplo, para fazer poesia. Elas não têm a ideia... Quando tem uma ideia de métrica, é uma ideia, por assim dizer, não é métrica, é aritmética. Tá certo? É. Mas, em geral, nem isso tem. Por exemplo, eu recomendei aos meus alunos que querem ser poetas, treinem as formas fixas antes de passarem para o verso livre. Isso é óbvio, é? Foi o que fez Manuel Bandeira, o que fez o Carlos Drummond de Andrade, o que fizeram todos. É assim que se faz. Não é isso? E, no Brasil, o verso livre se tornou uma coisa obrigatória, por assim dizer. Não, eu lembro quando o Arnaldo Jabor leu o Bruno Tolentino, e ele escreveu uma matéria apresentando o Bruno Tolentino ao público brasileiro, ele botou o título Bruno traz de volta a peste clássica. Né? Eu digo, mas a peste clássica jamais foi abandonada em parte alguma. Né? Quer dizer, as formas clássicas continuam sendo praticadas por todos os grandes poetas do mundo. Winston Alden, Ungaretti, todos eles. Só no Brasil que ficou proibido. Né? Então, sem esse exercício das formas clássicas, você nunca vai dominar a música mais sutil que pode ter um verso livre. Quer dizer, você não sabe nem fazer a coisa com molde, quanto mais sem molde. Né? Então, as pessoas se dedicam ao molde porque elas amam a língua. Então, quando você lê Camões, por exemplo, o soneto de Camões, ali a língua alcança uma dignidade, uma altitude, e você não pode baixar depois daquilo. Né? Quando você lê o Camilo Castelo Branco, você vê frases de uma precisão que parece que dói. Né? Quando ele quer fazer doer, ele faz doer. Né? Claro que ele joga com um vocabulário imenso, que na maior parte está em desuso hoje, mas ué, uma palavra está em desuso, o que é que impede que você reintroduza no uso? Você põe uma palavra desconhecida no meio de muitas palavras conhecidas de tal modo que o sentido dela se torne auto-evidente. Que o cara não precise buscar o dicionário. Faça isso. Eu vivo fazendo isso. Os termos que são raríssimos, mas que eu tento usar de um jeito, falar, todo mundo vai entender. O negro não sabe o que é, mas vai entender. Então, com isso aí, você está ajudando a reconstruir o idioma geral, o idioma de todos. Que é o idioma, quiser, o uso culto da língua. O uso culto da língua é esse, é aquele que todo mundo entende. Agora, os usos locais, que dependem de grupos, né? Bom, você pode ir lá, colher elementos daquilo e reintegrar no uso geral, como fez o Herberto Salles. Você pode, sei lá, vou lá no Morro da Rocinha, anoto todos os termos que eles estão usando, as frases, etc, etc, e reintroduzo aquilo no uso culto. Você sempre pode fazer isso, mas não é obrigatório. Mas a ideia de restaurar um idioma comum no qual todos nós possamos nos entender, isso é uma coisa urgente. E isso está sendo negligenciado até por pessoas que têm, vamos dizer, uma pretensão literária mesmo, além da pretensão intelectual, erudita, tem uma pretensão literária, mas negligenciam isso por falta de amor ao idioma. Às vezes, por um excesso de amor a idiomas estrangeiros. O nego se apaixona pela língua inglesa, e daí só consegue pensar em inglês, daí traduz para o português. Eu digo, olha, eu sempre que aprendi um idioma estrangeiro, eu fiz o contrário do que os professores de idioma recomendam. Eles dizem, você tem que pensar no idioma no qual você está falando. Eu digo, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Os professores dizem, você não pode traduzir mentalmente para o seu idioma. Eu digo, eu vou traduzir mentalmente tudo. Se eu não conseguir expressar em português o que eu acabo de ler em francês, espanhol, italiano ou inglês, é porque eu não entendi. É. Resultado, bom, eu posso não ter evoluído tanto no domínio desses idiomas estrangeiros, assim, com o small talk americano até hoje eu tenho dificuldade, eu escuto os negão falar que eu não entendo o que eles estão falando, nem eles entendem o que eu digo. mas o que eu pude transpor do estrangeiro para o português, portanto, enriquecendo o português, isso eu fiz. Então, enriqueci muito o meu idioma português ao ler autores estrangeiros. Então, a tradução mental. Então, você diz, o que você quer fazer? Você quer aprender inglês para você fazer turismo? Então, você vai ter que pensar em inglês rápido, né? E não vai passar pelo português. Você quer ser representante comercial em Chicago? Então, tudo bem, então é isso que vai fazer. Ah, você quer ser um escritor brasileiro? Então, meu filho, jamais pense num idioma estrangeiro. Tudo que você ler no idioma estrangeiro, traduza. Você vai estar enriquecendo, tomando posse do seu próprio instrumento. Tá certo? E cumprindo uma obrigação que é de todos os escritores. Bom, eu acho que por hoje é só. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos lá. Antes de tudo, aqui um esclarecimento técnico pedido pelo Gleison Ferrantos. Ele disse que tem o curso da Teoria do Estado, que estava online no seminário, não está mais. Então, ele perguntou o que ele pode fazer, se ele distribui. Ele falou, não distribui, nós vamos botar de novo online esta semana, tá bom? Não se preocupe. Bom, agora vamos às perguntas. Eu vou dar preferência às perguntas que são pertinentes à aula de hoje. Mesmo assim, não poderia abarcar todas. Tiago pergunta, não sei se a pergunta é apropriada, mas eu quero saber se Camões é um poeta maior do que Dante ou o contrário. Não, poeta maior que Dante não existe. Não existe nem nunca existirá. Então você tem aqui Dante, daí você tem a segunda linha, que é Shakespeare, Goethe, Camões, etc. Isso é assim. Tá bom? Aqui, Suelene Simplício pergunta: achei ótima aula de hoje, pois estou preocupado justamente com isso que você comentou. Pretendo melhorar meu domínio do português, por causa disso, semana passada eu comprei o livro Suma Gramatical, de Carlos Noguê. Também sei que o senhor recomenda bastante a gramática metódica da língua portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida. Essa também pretendo comprar futuramente. Minha intenção agora é lembrar todas as regras da norma padrão da nossa língua, no intuito de melhorar a minha escrita imediata. Bom, eu lhe dou uma sugestão. Você lê o diário do Herberto Salles, o chamado Subsidiário. Foi publicado em vários volumes. Ali está cheio de dicas sobre a arte de escrever. Não é isso? E também, leia os vários livros do Herberto Salles e repare no seguinte. Cada livro do Herberto Salles, cada novo livro do Herberto Salles, é escrito num idioma diferente, num estilo diferente. Ele pegou o estilo dos mineradores da Bahia, depois pegou o estilo dos burocratas do século XVIII, depois pegou o estilo dos pedagogos do século XX, os técnicos de educação, o Olivier Einstein, um minigênio, e assim por diante. Isso aí é dominar o idioma, é você escrever do jeito que você quer, não você ficar preso ao seu jeito de escrever. É isso? Você tem que inventar uma língua para cada coisa que você vai dizer. E ele dá, por exemplo, o Herberto tem parágrafos e parágrafos sobre a arte das vírgulas, como colocar vírgulas. São sugestões incríveis e ele sempre encontra soluções. Eu conheci o Herberto Salles, ele tinha 72 anos, ele estava sentado numa poltrona no Hotel Glória com um exemplar de Marcel Proust e um caderninho, anotando todas as construções frasais que poderiam ser interessantes para ele. Homem, 72 anos aprendendo como um garotinho de escola. É assim que se faz. Luiz Davi pergunta, bom, isso não tem nada a ver com a aula, mas é possível visitar o professor algum final de semana? Claro que é possível, muita gente faz isso. Combine aí com a Leila. Ricardo Teodoro, pergunta. Tenho 21 anos, sou estudante de engenharia, formado em cinema e estudo filosofia por conta própria. Desde que o senhor falou do seu exercício necrológico, venho falhando na tentativa de realizá-lo. Sei muito bem o que quero para a minha vida, continuar estudando. Sou muito... Bom, mas a pergunta do necrológico é a seguinte, como é que você vai terminar? Esta é a perspectiva. A única vantagem do necrológico é obrigar você a olhar a sua vida retroativamente com antecipação. É tentar imaginar a vida completa. Eu sei que isso pode ser difícil no começo. Tá certo? É por isso que eu inventei esse truque. Falei, imagina que você é o seu melhor amigo e que você ficou sabendo da sua morte e você vai contar a sua vida baseado no pressuposto de que você conseguiu fazer o melhor que você queria. Quer dizer, se a sua vida estivesse realizada, qual vida teria ela sido? Esta é a pergunta. Eu não vejo qual a grande dificuldade. Sou muito católico, então também sei que devo fazer tudo por Deus, mas junto disso sinto que tenho um compromisso com o mundo, principalmente com o Brasil. Então você sabe mais ou menos o que você quer. Suponha que você fez isso que você quer fazer e conta a história. Aqui. Leonardo Fernandes pergunta, o senhor pode explicar o porquê da verdade ser uma pessoa? Fala, bom, isso não é tema de agora, eu vou tocar nisso mais para dentro. Calma lá. Por enquanto nós estamos falando da verdade no sentido mais imediato, concreto e pessoal possível. Né? Por exemplo, se uma pessoa lhe conta uma história, como é que você sabe que é mentira? Né? Ou como você sabe que você mesmo está mentindo? Tiago Rossellini pergunta, em comparação com o início da sua carreira, quanto tempo demanda para o senhor produzir um artigo analisando, por exemplo, o cenário político-cultural do Brasil, com tanta exatidão nas palavras? Bom, alguns anos atrás eu escrevi um artigo desse em 20 minutos. Hoje me dá 2 dias de trabalho, cada artigo. Por quê? Simplesmente eu não quero mais falar disso, eu não aguento mais o Brasil. Entendeu? Eu tenho uma má vontade. Por quê? Não porque as coisas sejam difíceis, mas porque elas são demasiado óbvias. E você vê que a teimosia das pessoas no Brasil é uma coisa assim absurda. Por exemplo, desde o início dessa crise eu estou falando, olha, a revolta do povo é contra todo o establishment. Né? Portanto, nós temos aí o quê? Uma revolução em marcha. Ou é isso ou é nada. Agora, se ele querer fazer a revolução através de um requerimento aos senhores deputados, eu falo, é absolutamente impossível, isso é inviável, isso não vai funcionar nunca na sua vida. Os deputados vão fazer você de idiota, como já vem fazendo há meses. Né? Quer dizer, é uma questão de você analisar as estruturas do poder, quem, as possibilidades de ação, né, a noção dos meios de ação, quais os meios de ação disponíveis aqui, ali, ali, ali. Você faz um exame científico e diz, olha, só tem uma saída esta. Daí as pessoas dizem, ah, não quero, quero fazer outra coisa. Bom, tá muito bem, você tente, mas não vai dar certo. Daqui a pouco você vai ter que fazer o que eu disse para você fazer. E essa teimosia é que está me cansando. As pessoas entendem no Brasil tudo como tomada de posição. Isso é que é incrível. Quer dizer, é uma mentalidade sim, de ativista e de militante. Né? Conheci um sujeito que dizia antigamente, brasileiro não tem espírito científico. Eu digo que isso é a pura verdade. As pessoas não sabem o que é uma descrição da realidade. Eles não entendem isso. Eles entendem que tudo está falando porque você quer que seja assim. Não é que eu quero que seja assim, meu Deus do céu. Né? Pô, o pessoal falou de intervenção militar, falou, comecei a analisar as dificuldades, os prós e os contras. Né? Então, quando eu falava os prós, as pessoas achavam que eu era a favor. Quando eu falava os contras, as pessoas achavam que eu era o contra. Falei, não, eu estou analisando os prós e os contras, pô. Né? É muito difícil de entender isso, quer dizer, eu não tinha chegado a uma conclusão. E quanto a esses meios de ação que existem, eu sempre dou muita atenção a isso e as pessoas não entendem o que são meios de ação. Se você não tem os meios de realizar uma ação, você não vai realizá-la. Você pode fazer outra coisa com esse nome. É isso? Também, foi para a questão de impeachment, a pessoa pergunta, você é a favor ou contra o impeachment? Que sentido faz eu ser a favor ou contra um treco desse, meu Deus do céu? Isso é um dos muitas linhas de ataque que você tem contra esse governo. Então, você fazer propaganda de impeachment, bom, ajuda, no fim das contas. Embora o impeachment não saia. Na verdade, você vai ter que fazer desobediência civil, resistência pacífica, não tem outro caminho. Né? E o impeachment não é uma alternativa, você faz resistência passiva ou faz impeachment. Não, até você falar a favor do impeachment também se soma à resistência pacífica. Não cabe a nós determinar assim, o que vai acontecer. Nós só podemos opor uma força a outra força, de maneira muito genérica. Tá? Então, o que importa, vamos dizer, é somar esforços. Agora o pessoal diz, ah, nós precisamos entrar no acordo, nós precisamos de união. Eu falo, não precisa não, meu filho. Disputas entre grupos políticos jamais foram impedimento ao progresso de todos. Se você olha a história da esquerda, as disputas são horríveis. Muito pior do que as que tem da direita do Brasil. Dá a morte o negócio, né? E se você estuda a história dos concílios da Igreja Católica, também dava morte. Falo, isso aí nunca impediu que um movimento prosperasse. Não é este o problema. Né? Aliás, a tensão interna é um elemento que mostra saúde. As pessoas estão lutando, estão tentando ganhar as outras para a sua própria causa, sua maneira de viver. Quer dizer, elas estão atuando, estão fazendo alguma coisa. O efeito global é impressionante. Chega lá, tem um impeachmentista, tem o intervencionista, tem não sei o quê, tem isso, mais aquilo. No global, é uma força tremenda, gente. Não tem importância as divisões, não. Agora, é isso aí que me tira o embalo de escrever sobre. Eu digo que eu levo 2 dias, um dia é só. Um dia e meio é só para me motivar. Eu me convencer de que eu tenho que dizer alguma coisa para esse pessoal dos vários movimentos. Né? Quanto tempo levou para o senhor dominar o idioma, mesmo sabendo que o senhor aprendeu a dominar a língua através do latim? Bom, eu com 17 anos escrevi em português perfeitamente correto, o que era suficiente para trabalhar como jornalista. Mas para eu virar um escritor, eu precisei de mais 20 anos depois disso. Né? Então, dominar o idioma jornalístico é um bom começo. Quer dizer, o jornalismo nesse sentido era, hoje não é mais. Era um bom treinamento. Hoje você desaprende. Naquele tempo, você aprendia a dominar a formuleta da redação de notícias assim, na porrada. Os seus editores te obrigavam a fazer aquilo, então você aprendia. Né? Mas, você escrever no jornal serve para você dizer o que o jornal quer que você diga. Já é alguma coisa, porque é uma imitação, você está aprendendo um estilo. Pela imitação dos outros. Então você tem redatores melhores e piores, você vai copiando os melhores, então você aprende alguma coisa. Isso aí, disso aí, para fazer um escritor, o trabalho é muito longo. Né? O senhor conhece o trabalho do Pércio Menezes, escritor que produziu o artigo que se esconde por trás da alegação dos cursos de ódio? Não, eu só li esse artigo que é notabilíssimo, excelente artigo. Excelente. Não, eu não conheço o que mais ele possa ter feito. Ulisses pergunta, ainda estou no primeiro ano de curso, está sem linhas gerais o rumo que pretendo tomar meus estudos. Sobre a vocação intelectual, o padre Chastillon diz que devemos estudar profundamente apenas 3 ou 4 autores da nossa área. Mas eu imagino que antes disso nós devemos concluir o ciclo básico, que seria o estudo da literatura universal. Então, a primeira coisa a fazer, isso eu já expliquei no curso sobre princípios e métodos da autoeducação, é você ter a bibliografia e o status questionis de tudo quanto lhe interessa. Mesmo que você não tenha lido nenhum dos livros. Você tem que saber quais são os livros fundamentais e mais ou menos o que eles dizem, tá certo? E por que se tornaram fundamentais. E isso vai lhe dar um senso de orientação na história daquela disciplina, na história daquela questão. Esse é o primeiro passo em tudo. Não no aprendizado de idioma, evidentemente. O aprendizado de idioma não é assim, não é coletando livros, tá certo? O aprendizado do idioma é através do estudo da gramática, da prática e da imitação dos bons autores. Quer dizer, a imitação dos bons autores é básica. O que é imitação? Você escrever de tal modo que pareça que foi ele que escreveu. Seria o estudo da literatura universal, educação de imaginar? Sim, o estudo da literatura universal, mas isso vai durar o resto da sua vida. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpó e fiz a lista de todas as obras literárias que eu iria ler pelo resto da minha vida, que eu estou lendo até agora e não acabei. Nem provavelmente vou acabar. Tá certo? O que fez Otto Maria Carpó quando chegou ao Brasil? Ele falou, bom, eu preciso me informar sobre a cultura local. Então ele fez aquela pequena bibliografia crítica da literatura brasileira. Ele pegou os vários autores cronologicamente e coletou várias referências da crítica àquilo. Quer dizer, ele fez isso antes mesmo dele ler os autores. Ou seja, então ele tinha a ideia de como a crítica recebeu fulano. Com isso aí, ele tinha a lista completa do que ele precisava ler para conhecer a cultura brasileira. Como de fato ficou conhecendo, ele virou talvez o mais importante crítico literário brasileiro. Claro que uns anos depois ele já tinha lido tudo aquilo com a maior facilidade. Quer dizer, para um indivíduo acostumado, treinado na Universidade Austríaca de então, ele dominar a cultura brasileira era uma coisa que não ia gastar mais de 2 anos. E você tem que se qualificar para isso. Você vai visitar um país, muito bem, então eu quero saber quem são os poetas, qual é... o que as pessoas dizem dele, o que é importante ler, o que não é. Tá certo? Você fazer esse roteiro. Depois você absorve tudo. E assim, todo país que eu visitei, eu fiz isso. Às vezes você vai, depois você vai completar a leitura, às vezes não vai completar, mas pelo menos você sabe o que é necessário. Quer dizer, é o mapa da sua ignorância. Quer dizer, quais os livros importantes que eu não li ainda. Isso faz parte do mapa da ignorância, né? Você saber que você não leu tal livro, mas que ele é importante por isso, que ele influenciou fulano, isso aí é o mapa da ignorância. Ele pergunta, eu queria saber quanto tempo mais ou menos nós devemos passar nesse ciclo básico e como articular esses estudos com a nossa especialidade. Eu acho, bom, eu acho que para você organizar as várias bibliografias do que lhe interessa, você pode usar 1 ano ou 2. Se você gastar 2 anos com isso, será bem gasto. Mas não é só título de livro, você tem algo a respeito do livro, você tem que saber. Tá certo? Então, vamos dizer, qual é o consenso da crítica a esse respeito? Depois de você fazer isso, o seu mapa daquela disciplina não está completo, porque tem os pontos cegos da crítica, quer dizer, coisas importantíssimas que os críticos não perceberam. Mas isso tem uma segunda fase, né? Eu queria estudar profundamente a chamada ciência tradicional, simbolismo, cosmologia, astrologia. E mais tarde acho importante me aprofundar nas questões políticas atuais. O senhor acha que esses objetivos são compatíveis? É claro que são, pois eu mesmo fiz isso. Deve ser possível, porque senão eu não teria feito. Alexandre Bruno Raul Freitas pergunta, é possível uma percepção pura dos objetos, entendendo como percepção pura uma percepção sem a intervenção da memória, como propõe Henri Bergson? Eu não acredito que isso seja possível, nem que isso seja necessário. Ou seja, você não pode se desligar da sua identidade para você conhecer um objeto. Também não existe objeto puro. Esse é que é o ponto. O que é um objeto? Um objeto é um núcleo, um feixe de informações que ele está permanentemente irradiando para vários sujeitos em torno e para outros objetos também. Tá certo? Quer dizer, assim como você tem a sua forma de percepção, ele tem a sua forma de irradiação ou de informação. Não existe um objeto puro. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Quer dizer, o que seria o objeto puro? Seria aquele que foi percebido sem nenhum aparato de percepção? Inteiramente absurdo. Não é isso? Então, eu tenho aqui a mesa. O que é a mesa pura? É a mesa que passasse todas as informações de todos os seus ângulos ao mesmo tempo. Mas nenhuma mesa tem essa propriedade. Ela tem lados. Não é eu que a vejo por um lado. Ela própria tem lados. Né? Você pega uma caixa. A caixa tem um externo e um interno. Ela pode mostrar as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá. Né? Você pega um ovo. Né? Ele tem uma gema e uma clara dentro. Se ele for um ovo inteiro. Ver a gema e a clara, precisa quebrar o ovo. Agora, tem um ovo que você possa ver a gema e a clara antes de quebrar o ovo? Você não tem. Isso não é uma limitação sua, é a limitação do ovo. É esse o ponto que o cretino do Kant jamais percebeu. Hã? Quer dizer, o Kant então cria um falso problema ao qual Henri Bergson está dando uma solução também falsa, porque o problema não existe. O que você vê são as coisas em si mesmas. As coisas em si mesmas têm lados, têm limitações internas. Hã? Um bicho não pode se mostrar em movimento e mostrar os seus órgãos internos ao mesmo tempo. Não é você que não pode ver, ele não pode mostrar. Você abrir a barriga do urso, o urso morreu. Daí você não pode ver ele andando. Tá certo? Então, esses vários lados, eles correspondem à nossa estrutura de percepção e à estrutura de exibição do objeto. Não é isso? Para você fazer, testar isso aí, é só você fazer a teste do espelho. Você põe o espelho lá e você se olha de perto e depois se olha de longe. Se você está perto, você se vê de uma maneira. Se você está de longe, você se vê de outra. Você pode inverter isso aí. Eu estou de longe, me vejo como se estivesse perto. Né? É o dilema daquela dupla de irmãos que eu conheci, que dizia que o LSD abria as portas da percepção, porque o irmão dele estava a 50 metros e ele cochichava. E ele a 50 metros ouvia, quer dizer, abriu as portas da percepção. Eu perguntei, como é que você sabe que é ele que, estando a 50 metros, ouve como se estivesse a 50 centímetros, ou você que, estando a 50 centímetros, enxerga como se ele estivesse a 50 metros? Ele disse, nunca tinha pensado nisso. Pelo Kant também nunca tinha pensado nisso, é só você inverter o negócio e tentar olhar pelo outro lado. Você vai ver que isso é um problema absolutamente falso. É? Uma coisa em si mesma é um absurdo dos absurdos. Uma coisa em si mesmo teria que ser a coisa absolutamente separada de tudo. Quer dizer, um objeto que não transmitisse informação para nenhum outro. Isso não pode existir, não existe coisa em si, só existe coisa para. Existe o objeto para um sujeito, para outros objetos. Todos nós somos assim. Quer dizer, você vê uma tartaruga, eu digo, bom, você vai ver pela casca fora. Você quer ver dentro, você vai ter que cozinhar a tartaruga, meu Deus do céu. É uma limitação sua? Não, claro que não. A distância dos objetos também. Se o objeto está mais longe, ele vai ser visto menor. Se ele está mais perto, ele é visto maior. Esse é o problema seu, é a sua visão, que é distorce a coisa. Você fala, não, o coitado do objeto também tem essa limitação. Se para, não seria pouco. Claro, exatamente. Você vê ali, sei lá, vem a tartaruga andando. Ela está lá longe, aparece pequenininha. Ela vai vindo, aparece maior. Peça para ela o seguinte, olha, fique lá longe e se mostre para mim como se você estivesse perto. Cresça para que eu te veja a distância como se você tivesse 50 centímetros. Ela não consegue fazer isso. Então, vamos dizer, não são limitações da percepção humana. Não é o nosso quadro a priori. Tá certo? É o quadro a priori de tudo. Quer dizer, o Nicolai Hartmann falava isso, que existe o a priori do objeto, sem o qual ele não pode ser objeto. É uma ideia que nós podemos explicar de uma maneira muito mais simples do que Hartmann explicava, dizendo exatamente o que eu estou dizendo agora. O objeto não pode se mostrar como é em si mesmo, porque ele só pode se mostrar para outro. Hã? O que é a mesa se mostrando para si mesma em si mesma? É uma mesa subjetiva, que tem uma autoimagem, né, completa por todos os lados. Isso não existe. Quer dizer, o modo de existência físico dela, que é tridimensional, exige a limitação da sua exibição pelos vários lados. Senão ela não teria lados. Né? Será muito difícil entender isso? Então, vamos dizer, a percepção mais correta não é a percepção pura. Não é? É a percepção que dá conta da relação real que você tem com o objeto dentro de um espaço determinado. É? E para isso, a primeira coisa que se exige para isso é que você deseje que o objeto seja visto por você, é? Como ele está se mostrando. É? Não forçando hipoteticamente, né? Uma visão cubista, por exemplo, ver o objeto por todos os lados ao mesmo tempo. Não, você vê por um lado e pensa o outro lado. Mas esse lado não existe só no seu pensamento. Se ele existe só no seu pensamento, ele não estaria no objeto, e, portanto, o objeto não existiria nesse outro lado. William Lauria pergunta, seria adequado, como treinamento vocabulário, fazer uma descrição exaustiva sobre uma situação escolhida? Exaustiva, não. Exata. Com o exaustivo você vai se perder. Com a máxima intenção, atenção e extensão ao mesmo tempo, imaginar um escritor não menor que Shakespeare, por objeto, por obra já lido, descrevendo a mesma situação? Sim, você pode fazer isso, mas não faça, não tente fazer a descrição exaustiva. E também eu sugiro que você não comece com um objeto, porque não há nenhum objeto que você conheça melhor do que os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, né? Tente expressar em palavras o que você sentiu em determinada situação. Por exemplo, se uma pessoa te disse certa coisa, o que você sentiu? Às vezes você não consegue nem achar o nome da emoção correspondente. Então isso já é um problema. A pessoa já não sabe os nomes das várias emoções, elas confundem uma coisa com a outra. Então saber os nomes das emoções já é algo, né? Vá num dicionário analógico e tente pegar as várias emoções e a imensidão de palavras que existem em torno para você descrever as diversas nuances daquilo. Então, você ter as palavras já é alguma coisa. Não é isso? Então, manejar dicionário, eu digo, bom, Gilberto Amado dizia, olha, eu não consigo escrever como escritor sem um dicionário. Presta atenção, escrever como escritor. Isso não quer dizer que ele nunca soubesse escrever sem dicionário. Né? Um escritor vai ter que botar na sua expressão linguística algo a mais. Que o uso corrente, utilitário da língua não importa, porque o uso corrente é sempre convencional. E o objeto, veja, se você lê um artigo jornalístico, uma notícia, ou às vezes uma coisa em academês, não tem nenhum objeto real ali. Só tem objetos convencionais já definidos, já conceituados. Para dizer a realidade, precisa de algo mais. Aí que um dos grandes problemas da filosofia é esse. O filósofo tem um lado literário que ele não pode pular. Porque para você analisar a experiência, primeiro você precisa ser capaz de expressá-la. Expressá-la quer dizer descrevê-la ou narrá-la. Isso é um desafio puramente literário. Quer dizer, se eu nem consigo descrever, então é o seguinte, eu vou ter que usar algum conceito já pronto. Então, ou eu tenho sorte de que alguém já conceituou aquela experiência de maneira exatíssima e basta eu usar aquela palavra, todo mundo vai saber o que eu estou falando. Ou então eu vou estar falando de outra coisa pensando que estou falando da mesma. Então isso aí cria, vamos dizer, um deslocamento, um hiato de consciência, uma paralaxe. Lucas Portillo pergunta, aquilo que dizia Julián Marías, que o desejo de realidade, a tendência à negação da realidade coexistem no homem, quais são os elementos presentes nessa tensão característica da vida humana? Fala, bom, não é bem a tendência à negação. O problema é aquele que eu mencionei no começo. A realidade como tal é inabarcável. Então, para representá-la, é preciso negar uma parte dela. Você não vai negar a existência daquilo, você vai negar a atenção àquilo. Toda percepção supõe, vamos dizer, um centro de atenção, um foco que determina uma perspectiva em torno. Sem isso, não é possível. Isso não quer dizer que nós estejamos distorcendo. Por quê? Porque os objetos também se apresentam com as suas respectivas perspectivas. Né? E a paisagem também é um cruzamento efetivo de muitas perspectivas. Então, por exemplo, eu estou aqui desenhando um lobo. Eu sei que o lobo pode me ver do lado de lá. Né? Se eu não tiver a medida do que ele está vendo de mim, eu também não tenho a medida do que eu estou vendo dele. Quer dizer, eu não estou medindo a distância direito e as nossas relações efetivas. Se eu estou desenhando um ser que tem a capacidade da visão, tá certo? Então a visão dele está incluída na perspectiva que eu estou fazendo dele. Né? E se você está desenhando um objeto inerte, ele não está te vendo, mas ele está se exibindo. Então, você tentar restaurar essa relação real que você tem com os objetos implica abstração. Toda percepção é abstrativa. O que não quer dizer que ela está falsificando a realidade. Meu Deus do céu! Senão nós teríamos que admitir, bom, só existe a verdade quando você está vendo o universo inteiro de maneira simultânea. Então é a mesma coisa dizer, a verdade só existe para Deus. É? Sim, a verdade só existe, a verdade total só existe para Deus. Mas nós participamos dela. O que é participar? É ser uma parte, é executar uma parte. É? E importa que esta parte esteja bem delimitada e bem encaixada na circunstância imediata e no fundo invisível. Portanto, isso quer dizer que cada objeto, por mais modesto que seja, ele tem um certo coeficiente de invisibilidade e de mistério. Todo objeto tem, né? Isso faz parte dele. Porque ele, qualquer que seja ele, ele está dentro do fundo infinito, ele está dentro do Aperon, por assim dizer. O Aperon só existe para nós, para Deus não. Então, esta, vamos dizer, esta ideia de que a representação tem que ser exaustiva e quantitativa, ou ela será falsa, essa noção é falsa, por sua vez. Se você fosse, por exemplo, eu quero fazer uma representação exaustiva. Então, bom, em primeiro lugar, ela será quantitativa, ela será uma lista de coisas. Eu digo, bom, e depois de você fazer a lista de todas as coisas, bom, agora articula-os na devida perspectiva. Não dá mais, porque os objetos são em número excessivo. Então, quer dizer, a atenção humana, ela naturalmente faz essa seleção. E essa seleção não é para representar o objeto em si, o qual não existe. É para representar o objeto tal como ele se mostrou a você, e não um terceiro. Embora você possa, se quiser, você pode incluir a perspectiva de um terceiro também. Não é isso? É, como faz Velázquez no quadro As Meninas. Não é isso? Ele está desenhando a perspectiva dele, mas incluindo a sua perspectiva do observador, que está representada na figura do rei e da rainha, que aparece no espelho no fundo. Aquilo é um exemplo de adequação de perspectivas. Tá certo? E é, vamos dizer, um exemplo de apreensão da realidade. Apreensão muito eficaz da realidade. É isso? É isso que nós devemos alcançar. Quer dizer, a perspectiva, o encaixe correto das perspectivas e não uma hipotética apreensão do objeto em si. Tudo aquilo que é objeto para outro. Né? Ele existe em algum lugar do espaço. Portanto, ele já está, pelo simples fato de existir, ele já está colocado dentro de um tecido de relações e de perspectivas. E isso é o que ele é. Se você falar objeto em si, bom, objeto em si é uma abstração que você inventou e que não existe em parte alguma. Né? O mundo não é constituído disso. O mundo é constituído de objetos que se intercomunicam, né? Que se exibem e são apreendidos sob várias perspectivas, não é isto? Algumas das quais são imediatas e são captáveis no momento, e outras não, mas você sabe que elas estão lá. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, ela está com determinada idade, mas ela nasceu com essa idade? Né? Não, ela está aí desde que nasceu, há muito tempo. Então você sabe que todo este passado dela está nela. Você não o vê? Ah, mas isso é só uma coisa que você pensou? Ou não, se fosse só uma coisa que você pensou, não estaria nela, estaria em você. Então a pessoa vem para mim com todo o seu passado, com toda a sua história, com toda a sua retaguarda, tá certo? E nós antevemos isto aí. Nós sabemos que isso está presente. Isso é uma tensão que está presente, como círculo de latência. O passado faz parte do círculo de latência. Não é isso? Então, é esta, vamos dizer, fidelidade à perspectiva real, isto é que é o centro da busca da verdade. Agora, para isso, você precisa treinar com pequenas verdades. Não adianta você querer chegar às grandes verdades da filosofia e falar, bom, espera aí, não é assim que se faz. Não é assim que Sócrates fazia. Ele pegava questões bem menores, né? Então, bom, eu acho que por hoje é só. Funcionou? Deu para entender? Então tá bom. Então até a semana que vem. Muito obrigado.